Это 2-3-5-5, завершено 0-0, как у Анда, 4-0, как у Анда, 4-0. Estabilizado, 4206. Alô, 4206, retorno 8, 895. 295, 4206. Sou Rio Salvador, boa tarde, 4206, 8.5 milhas estabilizadas. Livre pouso no zero, azul 4206.

9355, contato com a segunda, com a gente, 2681 na transição, ótima, para 2830. Agora poder levar a mão. Oi, Salvador, muito boa tarde, no meio 20. Passa 1.0 da 10, está pronto. João, no meio 20, boa tarde, tem que falar em Eric, que falar que está na 0, na cima 30 graus, 08 mais. Além de falar no 0, você meio 20. Base para a final, letra quilodato. Eu estou dando a distância, estou utilizando o título 7, é 1.30 graus, 08 mais. Estou localizado no 7, letra quilodato. Afirmativo, visual confiável, observa o pior, estou no meu pé. Observa o pior, observa o pior, está grato. Eu vou fazer uma identificação, na presente, a final da 1-7, reporta vertical da RMA. Na presente, final da 1-7, reporta vertical da RMA, observa o pior. Ok, muito obrigado, 390. Eu vou agora utilizar o 3355, subiu uma torre de voo 340, direto com a Guinaldi. 3340, vamos na Guinaldi, 3. Paulo, mais 401, 601, 51. Reporte 45. Curva agora à direita, reporte o Cleveland, sinal da pista 10. Curva à direita, reporte o Cleveland, sinal da 10, terra do Fiora. Está no pronto, voo 1-1-6. 9, autorizada a linha de corte, soma 0, tempo 120, grau 139. Desde a linha de decorar na pista 10, voo 1169. Alô, chefe, de corte para quê? Controle. 0, vento agora, 120 graus, 120 não é estruturizado, pista no zero. 120 com 12, livre de pouso da 10, Oxana 62, 10. Thank you.

1-8-9, ascendente Tostão, você vai chegar do Bomé de Ona para nível de voo 070, a gente chama 08, pedindo para 250 metros para o trabalhador. Tá uniforme, eu passo para o Gran Silêncio, o Mijão 7. 390, você está no nível de voo 050. Estamos dando essa uniforme, como se apresenta o plano de retorno de voo? Dois, 1904, diga para 1909. 1909, Márcio, 3894. Salvador, Papai Romeo, Mike Romeo, November, estabilizado, trem baixado e travado. Mike Romeo, November, estabilizado, sistema 0, 1140 graus, 07 horas. 5, livre pouso, Mike Romeo, November. 1098, 3190. 1098, 204, 1100, ajuste 1098. Thank you. para o destino de tráfego de Salvador, ajuste na 0-1-8. 1-8-69, trazendo uma aproximação de área em 5 milhas, mantendo 1-5-0-9 de grão de sujeira, de problemas que eu já processo. Boa tarde. Boa tarde, já estou. Aos 1-2, libera a direita, sobre o solo, 1-2, no decimal 9. Direita 1-3-9, tá? 3-8-9-4. Isso para 1-9-0-9, autorizado o sinal da ESA, que está na área, com estabilidade. 3.10.2018, reduzindo 190 nós, chamada estabilizado, mas foi dar uma 0, voo 989. Papai, uniforme da telefone, precisa? Chegou 9-0, como autorizado, sistema 0, vento 1-0, grau 0-6-2-9. Resposto 1-0, tá 3. 1-8-6-9, continua a aproximação, número 2 para pouso, R2 da TAM, cruzando para a terceira, 1-0 agora, guarde pista livre. Tanto livre, 1-8-6-9. 0 no solo, aos 1-5, libere a direita, chame solo 1-2-1, decimal 9. Direito, começando a marchar 3-0-9-0, boa tarde. Deixa eu fazer um mudar para o uniforme, mantenha 1,60 para escrever a área de camuflagem. Sobre o triagem e parte visual. Aos 1-7, libere direita, chame solo 1-2-1, decimal 9. Volta, decimal 9, volta, decimal 9. Pistão no zero, vento 1,50 graus, 0,59. Ele pôs o pistão no zero, voo 9,1.